cada vez. Eu sou bate o louco, um cash. Da rua eu tô somos também. Somos bate os novos, bate o louco, só quer viver também. Aham, o bate o louco aqui não deve a ninguém. Aham, vem no deck da molecada. Eu sou bate o louco, um cash. Da rua eu tô somos também. Somos bate os novos, bate o louco, só quer viver também. Aham, o bate o louco aqui não deve a ninguém. Aham. O caneco pra nós que já tá vazio. Tá faltando gel, AK no caneco do vadio. Colou comigo, quero só festa pros amigos. Se pá, se vacilar, mande o plá lá pro inimigo. Então troca o disco, coloca o tripa aí que eu piro. Tô fora, se tem mané na roda, nem conte comigo. Que é bom manter distância, é bom tá longe dos pés frio. Que quer ganhar em cima de quem não tá perdido. Eu digo, tem sangue bom no morro, sobe e desce ao bicho. De segunda a domingo, onde tu é bem-vindo, se ligou, respeitou no subúrbio, é tudo de bom. Admiro os loucos, vadio as donas, firmeza, prefiro. Morou, ei, demorou nas conquest, no mó sigilo. Os amigos são ligados e um caneco de vinho é aquilo. Me faz bem, o bem me faz bem. Uh-huh. E o vadio louco aqui não deve a ninguém. Dá o play no deck, que a molecada eu sou vadio louco, um cash. Da rua eu tô somos também. Somos vadios novos, vadio louco, só quer viver também. O vadio louco aqui não deve a ninguém. Aham. Vem no deck da molecada. Eu sou vadio louco, um cash. Da rua eu tô somos também. Somos vadios novos, vadio louco, só quer viver também. Aham. O vadio louco aqui não deve a ninguém. Aham. Hey, demorou, meu caneco secou. Minha libra invadi trejou. O tempo só começou. Agora que o vadio chegou. Loco, percussor, firmou. Cachorro late com som, bumbo que bate. Os moleque tá tudo aqui, mas o lá até mais tarde. Os comédia nem verem. Muro que sabe que tem. E a mina santa faz sangue puro e também que vem. É bom saber quem é aqui e é quem não. Mas sai do pé, mané, que é quieto. Quer de ré contra a maré. É um ré sem fé, da piriquete. Opa! QD1, QD7. Tá na concreche, vai na fé que a rima aqui prossegue. Os moleque é louco, o lugar. Depois do chapa coco, amorim sai voado. Me faz bem, o bem me faz bem. Uh-huh. O vadio louco aqui não deve a ninguém. Dá o play no deck, que a molecada eu sou vadio louco, um cash. Da rua eu tô somos também. Somos vadios novos, vadio louco, só quer viver também. Uh-huh. O vadio louco aqui não deve a ninguém. Uh-huh. Play no deck, que a molecada eu sou vadio louco, um cash. Da rua eu tô somos também. Somos vadios novos, só quer viver também. Aham. O vadio louco aqui não deve a ninguém. Aham. Invadio! Chega aí, traz lá mais uma gel pra mim. Nós aqui! Tipo assim, loucos até o fim. Pra vadiar, no subúrbio é um lugar. Louco sou de bar em bar. Deixa aí pra fixar, mas é o que há. Olha só, ó, como que essa vida é dura. Olha só, só, ó, as donas ali, mó loucura. Só os mané que não vê que a vida é tão bela na rua, é só curtição. Só os mané que sai na favela e desfila, vacilo de arma na mão. Pode crer, não pago pra ver que o bom dessa vida é viver. Pode crer, não pago pra ver, eu quero viver. E você quer o que? Diz a E, quer mulher, mas como? Rodeado de mané, quer dinheiro, mas como? Se o polícia não sai do seu pé, eu tô na conquest. O bem me faz bem. Uh-huh. O vadio louco aqui não deve a ninguém. Dá o play no deck, que a molecada eu sou vadio louco, um cash. Da rua eu tô somos também. Somos vadios novos, vadio louco, só quer.